esse amor um dia dá certo, pois eu estou certo que quero você. Quero ter você todo momento, ainda há tempo pra gente viver. Volta que este amor um dia dá certo, um dia dá certo, pois eu estou certo, eu estou certo. Quero ter você a todo momento, ainda há tempo, ainda há tempo pra gente viver. Aqui nas ruas da periferia, meu bem, bem que eu queria te encontrar de novo. Passar, a noite vem, eu sinto falta de você, meu bem. Já faz um tempo que a gente não se vê. Volta que este amor um dia dá certo. Pois eu estou certo. Eu estou certo. Que quero você. Você bem sabe que não há ninguém que assim me ame, que me faz tão bem. Meu bem, não quero ficar sem você, ficar sem você. Volta que este amor um dia dá certo, pois eu estou certo. Eu estou certo que quero você. Sinto falta de você, meu bem. Já faz um tempo que a gente não se vê. Volta que este amor um dia dá certo. Um dia dá certo, amor. Pois eu estou certo. Que quero você. Que eu quero você. A saudade, pra distrair vou dar um rolê nas ruas da cidade. Escuto um som, fico imaginando o que será que você tá pensando. Eu dei mancada, princesa, eu entendi. Eu vacilei, mas agora decidi. O amor que tenho é pra você, princesa, ainda há tempo pra gente viver. Volta que este amor um dia dá certo. Volta que este amor, pois eu estou certo. Ainda quero. Que quero você. Quero ter você a todo momento. A todo momento. Ainda há tempo pra gente viver. Volta que este amor um dia dá certo. Um dia dá certo. Pois eu estou certo. Quero ter você a todo momento, ainda eu quero você pra gente viver. Não. Thank you.